os céus clamam a Deus, e Deus lhe falou: ouça, meu servo, eu sou o Senhor, sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, sou o Deus que lhe chama para tirar o meu povo das mãos de Faraó. Em frente ao mar vermelho, Moisés parou, o cajado na mão. O mar tocou, o mar se abriu, Israel passou do outro lado. Miriam cantou: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Foi o Deus de Abraão que nos libertou. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Deus de Moisés que nos libertou. Moisés clamou a Deus, e Deus lhe falou: ouça, meu servo, eu sou o Senhor, sou Deus de Abraão, para tirar o meu povo das mãos de Faraó. Em frente ao mar vermelho, Moisés parou, o cajado na mão. O mar tocou, o mar se abriu, Israel passou do outro lado. Miriam cantou: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Foi o Deus de Moisés que nos libertou. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Foi o Deus de Abraão que nos libertou. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Foi o Deus de Moisés que nos libertou.